original da Transério. Olha, na cabeceira do jeito, tem transferência pra isso. Madeira, mata altura, 30 metros. Ok, o eixo de decolagem da Transério então aí. Ah, sim. Autorizado por cinco eixo de decolagem da Transério, Guardião 01, chama a vertical de volta. Escuta, o Guardião. Aqui, Guardião, você faz o trecho de decolagem da 1-0, tem uma coisa agora pra decolagem. Aqui, nota chave, literal. Forma de costa para a sua direita pode decolar, para o aqui com o Francisco, o seu tio de Arela, o João Matheus, o pessoal na casa da colagem de trás, pedindo para apoio no... na concessão de tudo. Gente, o Guardião 01 está autorizado para o setor. O Lento no aeródromo agora no 00, um no ano, nós. Vai pousar lá e após a colagem também. Pousar e mais uma hora, decolar, preparar para a nova decolar. Gente, então, autorizado, deixando o fogo controlado o Guardião 01. Preparar no fogo controlado. Salvador, boa tarde, o Xenia 259. Xenia 259, está com o radar na decolagem, tem a frota 363, apoio, curva direito e líder. Frota 3000, direita mesmo, Xenia 259. Vai decolar no corredor Axé, a 1 mil pés, que após bom fim de relaxa sobre o Rio inteiro. Solicitado, qual nível do estado de plataforma? É só sobre o inteiro após a torre? Sim. 1645, autorizado a alinhar e decolar destino 0800 0800 0800. Ok, vai decolar restrito no corredor Shell número 10, até o final da bala, até a liberação do controle. Afirmando tão forte, na informação tem um balão do farol da bala no Shopping Bar, o vertical do Shopping Bar, subindo até 30 metros. Chegada com o Medrino, parâmetro de voo 050, mais distância da 1 0012. Isso, desceu a esquina 28 do Sol 35 até a linha 25 do Sol. Patrulha Salvador, uma boa noite, boa noite, até a próxima. Gol 1705, acione a identificação. Boa noite, identificação, não está até a próxima. 1705, acione o código 543, identificação. Tempo 43, apanado, 1-7-7. Azul 2781, azul direto para o Cruzeiro. Ciente, mantendo mensagem, aguarde autorização para a subida até 065, Vitor Hotel Top 7, mantendo escuro. Contato vai dar na decolagem, suba a via toda, São Mono, posição drop, para a nível de voo, 3 e 6. Via São Mono, drop, para o voo, 3 e 6. 3 e 6.

Solo 02, confirma o Paz. Paz 4, se liberar a pista, chame Solo Chamador no 21 decimal 9. Thank you. 7, tá aqui a pista reporte liberando na rota para o Patamar. Controle é o voo 1099. 1099, contato radar na decolagem, que nós vamos pegar a bolha no trecho para nível de voo 360. Ok, na subida para o 360, voo 1099.